De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Você não está na ida. Na ida, vagabundo, a caminhada é difícil. Cada passo uma saudade, um novo início. De um presente sofrido e revelador, mas de um futuro promissor e vencedor. Eu tenho fé, nada é em vão nessa vida. Cada guerreiro tem espada merecida, por isso jamais foi visto fraquejando. A luta continua enquanto o pulso estiver pulsando. Eu vou de encontro ao vento atrás da minha inspiração. As cenas são fortes, mas não posso me abalar na missão. Porque se eu for um fraco agora no começo, quando testarem meu sangue vão me virar do avesso. E o mais difícil é ter que deixar aqui parte dos meus sonhos, coisas que aos poucos adquiri. Minha área que foi meu colégio, meu mosteiro, meus apoios e meus amigos verdadeiros, que desde a infância lado a lado tão correndo, mas na paralela e até hoje tão sobrevivendo. Tivemos perdas, claro, toda guerra tem sua baixa, mas não desistimos, seguimos freneticamente a marcha. Um dia nos encontraremos, vão ver. Reforçaremos as lembranças até outro dia nascer. Mas agora não dá pra parar de caminhar. O tempo é curto, pesado e não costumo esperar. Aqui na boca, a rotina é maçante. A Mary Jane pega, castiga, vira amante. Do coqueiro pra baixo, a tristeza deixa o rastro. É a neurose do mundão, no tamanho 3x4. Inspira cuidados, oh, é claro que tu acha. Pata choca, tá subindo, segura, então baixa. Abraça um irmão na saída da quebrada, encostado num boteco, saboreando uma gelada. Vou puxar, vai pegar o baú na descida. Subiu um ar recém, vai descer um em seguida. Destino o bairro centro, é quente. Meia hora pra frente, a pedra, todo tipo de gente. Preciso de calma nessa hora, muita calma. O cigarro era tudo pra equilibrar a alma. Só eu e Deus e boas recordações. As metas e minhas letras cheias de emoções. Centro, cartão postal da cidade. Largado a corrupção, prostituição, maldade. Bares e inferninhos, ponto de tráfico liberado. Onde ladrão coordena e brigadione associado. Diferente, muito pouco a inspirar. A visão é traidora, ilusória e vulgar. Lugares frequentados por amigos são monumentos centenários habitados por mendigos. Homens, mulheres do submundo esquecidos. Sem passado, futuro, só no presente um apelido. Passando na voz de um casal desconhecido. Desenha em papelões que a noite passada haviam dormido. Cores tristes, situações sem amor. Cada traço do lápis de cor, uma velha dor. Chamou atenção, pô, me inspirei. Anônimos, mais autênticos como ninguém. Bons exemplos a serem passados, de pai pra filho e no coração armazenado. Aqui quem fala é o leão de cartola. A vida é longa, perigosa, mas loucão, não te apavora. Vai em frente e quando avista a glória, corre pro abraço guerreiro e comemora. As pegadas que pra trás ficarão, nos darão estrutura pra novos vencedores que virão com a cura. Dá bom já a invasão, mesmo homem de corrida. Não esquece não que a vida é cheia de idas e vindas. Na ida, olhos frustrados de angústia e de sofrimento. Na vinda, vagabundo cansado se curva com a ação do tempo. Na ida, olhos frustrados de angústia e de sofrimento. Na vinda, vagabundo cansado se curva com a ação do tempo. Na vinda, no rosto a expressão de sofrimento. Pouco lazer, muito trabalho, esgotamento físico. Viu os grisalhos, sofrem a ação do tempo, que traz alívio, aumenta o sofrimento. Esta é a rotina de quem sempre vai à luta. É mal remunerado, discriminado, induzido à podridão, submundo, marginalizado. Produz o ódio, a miséria, a lei da selva. Faz o homem perder a razão e apertar o gatilho. Infelizmente isto me inspira, me envolve, me faz parar no tempo. São horas de questionamento. Se ele cheira ou engraxate, não há menos. Quando se tem por opção sustentar seus filhos. Mas o problema é o ciclo e conformismo. Abre mão dos estudos pra ser a mão de obra escrava. De lá pra cá e vice-versa, a mesma droga. A exceção é sempre a mesma. Elites, ricos, carros blindados, mansões. Dinheiro ilícito, jogo sujo, eterna agonia. Não há como ficar passivo a tanta hipocrisia. Despejada na TV por sociólogos, madames milionários, filosofando sobre os pobres. Então, suba no banzo e verá com os próprios olhos cada rosto, sofrimento, pedido pro socorro. O meu cotidiano é assim mesmo. Ônibus lotado, trabalhador de pé e satisfeito. Na vida, olhos frustrados de angústia e de sofrimento. Na vinda, vagabundo cansado se passando.